Jesus, misericordioso, eu confio e espero em vós. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Fátima, moro em Maracanaú, Ceará. Padre, sou sócia do Evangelizar é Preciso e colaborei com a campanha do Sagrado Coração Legal. De Jesus. No dia 31 de maio, à noite, meu esposo me falou que havia chegado uma encomenda para mim pelo correio. Mas só lembrei de pegar e abrir no dia 1º de junho. Padre, não acreditei. Quando abri, era minha carteirinha de sócia e quero dizer-lhe que aquela ficha que vem junto com o jornal todos os meses, eu estou distribuindo para minhas amigas, para que elas se tornem sócias dessa obra maravilhosa. Evangelizar é preciso. Amém, amém. Filhos e filhas, nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Mas veja que graça que diz ali de um arama a Priscila no site. Sua bênção, padre. Eu queria falar sobre minha graça alcançada. Estou feliz porque na novena de Santa Rita de Cássia, eu fiz dois pedidos. Eu pedi que meu pai e meu filho voltassem a ficar juntos, mas hoje ele me ligou que estão conversando. Estou muito agradecida. Priscila de Umarama, a outra graça depois continua. Santa Rita, obrigado por ter intercedido a Deus por essa família. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Eu venho, Senhor Deus. Os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o texto de hoje, Mateus 7, 6, 12 e 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos, pois estes as pisoteiam e elas se voltariam contra vós e vos atrapalhariam. Tudo quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que a encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que ouvimos hoje fala de duas portas. Uma analogia, na verdade, um complemento. Você lembra o Salmo número 1? Nunca esqueça, fala de dois caminhos. O do bem e o do mal. Hoje o texto fala de duas portas. Só que o caminho que leva ao bem é uma porta estreita. Um caminho difícil. Por quê? Porque o diabo é mais simpático? Não, porque ele é mais ardiloso. O caminho estreito não é que Deus dificulta. É um caminho de resignação. É um caminho de entrega. É um caminho de confiança. É um caminho de renúncias. O caminho do mal, por sua vez, é um caminho de prazeres momentâneos, é verdade? Qual caminho nós estamos trilhando? Ou vou fazer uma pergunta pessoal. Qual o teu caminho? Eu não sei, padre. Olha as pegadas. Segundo, olhe, se for um caminho muito fácil, se tua vida está muito fácil, não é o caminho de Deus. Lembra daquele texto? Tome a sua cruz e me siga. O caminho para Deus se faz com a cruz. Senhor Deus, Eu tenho certeza que quer mudar a nossa vida, que quer mudar a nossa existência. Então, Senhor, nos abençoe. Senhor, derrame graças e bênçãos sobre nós. Se algum dia você se sentir cansado de tudo, eu não tenho muito tempo, mas o suficiente para dizer: Ele quer sua vida mudar. Acreditar na vida e no amor. Não temas, não se desespere, pense no futuro. Não queira jamais desistir no momento de dor. Se algum dia o fardo da vida for muito pesado e não estiver do seu lado alguém pra lhe ajudar, não se esqueça que um jovem um dia foi crucificado e na cruz ele foi condenado pra nos libertar. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.